mesmas dores, os mesmos erros, os costumes que você acha feio. Não é fácil, eu bem sei. E quantas vezes eu tentei? Porque nosso amor será sempre assim, uma linda história sem final feliz. Porque nosso amor será sempre assim, uma linda história sem final feliz. Eu sofri, eu chorei, por te amar me machuquei. Agora me diz o que vou fazer. Estou sozinho.